Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos intérpretes. Marcos Lerena, Marcos Vinícius e Paulo Martelli. O violão no Brasil, como em todo o mundo, sofreu uma enorme transformação no século XX. Se até os anos 60 havia um estoque inesgotável de talento, muita gente também ficou no caminho pela falta de um apuro de formação. A partir desta época, finalmente o violão tornou-se um curso oficial nos conservatórios e, nos anos 80, nas universidades. O que antes era privilégio de uns poucos superdotados, passou a fazer parte da bagagem normal de estudantes. Onde antes havia 4 ou 5 grandes solistas, hoje temos um nível médio que já é de alta estatura, que serve de plataforma a uma pleiade de excelentes solistas de perfil diferenciado, que tem proporcionado uma enorme variedade de possibilidades para o violão no país e sua disseminação pelo mundo. Este é o primeiro de uma série de programas que farão um apanhado dos solistas de violão nascidos a partir dos anos 60 e que tem tudo para continuar nos brindando com sua arte ao longo do século XXI. Uma de minhas primeiras lembranças de ver um violonista na TV é de Marcos Lerena, num concurso promovido pela Rede Globo em 78. Marcos nasceu em Santos, mas é um carioca adotivo. No Rio, ele estudou com Norberto Macedo e completou seus estudos no Conservatório de Madrid. Mais tarde, ele passou uma longa temporada em Paris, onde estudou com Oscar Cáceres e se aprofundou na investigação acadêmica. Já no início dos anos 80, ele tinha uma esplêndida carreira no Brasil e já era premiado em vários concursos internacionais. Uma característica que distingue Marcos Lerena é o seu repertório, que mescla o tradicional com o inovador de uma forma mutuamente enriquecedora. Como o caso desta sonatina em 3 movimentos, de Marcelo Camargo Fernandes. Thank you. Ouvimos de Marcelo Camargo Fernandes, Sonatina, de 1978, com os movimentos Allegro, Lento e Deciso, ao violão Marcos Llerena. Marcelo Camargo Fernandes é um compositor e violonista paulista e, infelizmente, não tenho maiores informações sobre sua carreira recente. Esta peça, para mim, é um modelo de sonatina, em que o argumento todo acontece sem muita enrolação, especialmente no último movimento, que parece crescer todo em um fôlego só. Marcos Llerena tem também criado várias surpresas no setor da música de câmara, tanto em formações consagradas quanto as inusitadas. E as suas gravações mostram um excelente acabamento e uma sonoridade esmerada, como, por exemplo, nesse diálogo para violão e cordas de Mahler. Thank you. Thank you. Ouvimos de Ernst Mahler, Diálogo para violão e cordas com os movimentos lento e vivo. Marcos Llerena ao violão, acompanhado pela Orquestra Brasil Concert, dirigida por David Chu. A primeira impressão que tive de Llerena se mantém até hoje. É um artista puramente clássico, em quem o caráter instável e o acabamento menos exigente da tradição popular não tem vez. Sua condução das linhas segue uma certa simetria e inevitabilidade e convence o ouvinte da validade de sua interpretação. Ouvimos de Francesco da Milano, uma fantasia original para laúde, tocada por Marcos Llerena ao violão. Temos ouvido Llerena várias vezes em outros programas desta série brasileira e ainda ouviremos várias vezes. Se ele se destaca por interpretações retilíneas e proporcionadas, um outro Marcos da mesma geração busca o efeito oposto. Ele busca a exceção, o inusual, o invisível, aquilo que está entre as pautas musicais. Marcos Vinícius, que não usa seu sobrenome como nome artístico, nasceu em Congonhas, Minas Gerais, em 61. Estudou em Belo Horizonte e, mais tarde, em São Paulo, com Henrique Pinto. Quando o conheci em 85, ele já era um artista pronto e já acostumado a concertos de responsabilidade. No final dos anos 80, ele foi à Itália, onde estudou com Oscar Giglia, e fixou-se em Milão, onde vive até hoje. Ele divide seu tempo entre concertos, ensino, projetos de gravação e edição de autores novos. Ele é particularmente adepto do repertório espanhol mais tradicional, que ele realiza com um ouvido bem atento à minúcia. Ouvimos de Regino Sáez de la Massa, Petenera, ao violão Marcos Vinícius. Marcos Vinícius é atípico em sua geração por ser avesso a obras longas ou em muitos movimentos. Ele é um miniaturista, um campo em que ele pode dar vazão a um fraseado imaginativo, com bela sonoridade e repleto de volteios inesperados, sem comprometer as necessidades formais. Ouvimos de Aníbal Augusto Sardinha, Garoto, o prelúdio Inspiração, ao violão Marcos Vinícius. Na mesma ocasião em que conheci Marcos Vinícius, encontrei pela primeira vez Paulo Martelli, que me pareceu o exemplo mais acabado do artista romântico. Vasto topete, olhar melancólico, ar ausente e atitude rebelde. 20 anos depois, a impressão se confirma e reputo Paulo Martelli como um dos grandes intérpretes românticos do violão. Ele vem de uma vasta família de Araraquara e aprendeu violão a partir dos 10 anos de idade com Francisco Brasilino. Enfrentando um sem número de dificuldades, ele completou sua formação com Henrique Pinto em São Paulo, aliás, sempre Henrique Pinto, e tem em Sérgio Abreu, uma das metades do duo Abreu, o seu mentor musical. Ele foi vencedor de vários concursos no Brasil, um dos quais lhe deu uma bolsa de estudos para Nova York, onde ele fez um mestrado na Juilliard School e uma especialização na Manhattan School of Music. Nesta época, ele lançou seu primeiro CD, que traz a obra que considera sua assinatura, a sonata em homenagem a Boccherini, de Castelnuovo Tedesco, em 4 movimentos. Ouvimos de Mario Castelnuovo Tedesco, Sonata Omaggio a Boccherini, com os movimentos Allegro con Spirito, Andantino quasi Canzone, Tempo di Minuetto e Vivo Enérgico. Ao violão, Paulo Martelli. Nesta gravação ouvimos as qualidades de Martelli. Antes de mais nada, é uma total entrega ao universo estético e emocional da obra, que acaba por se traduzir numa sonoridade portentosa, de tradição segoviana, rica em nuance, e um formidável arsenal de recursos expressivos. Paulo Martelli poderia tranquilamente passar o resto de sua vida mergulhado em aplauso, regurgitando o romantismo tardio de Segóvia, mas em sua gravação seguinte ele busca dominar uma linguagem que lhe é bem menos automática, que é a da música instrumental brasileira, com um resultado igualmente belo e bem acabado, como podemos observar nos três estudos de Paulo Bellinati. Thank you. Ouvimos de Paulo Bellinati três estudos litorâneos: Brisa do Oceano, Tempo de Bossa, Acalanto das Águas e Mar e Chuva, Tempo de Samba. Ao violão, Paulo Martelli. É uma obra incrivelmente bem escrita que retira a maior parte do seu material de um mero passear da mão direita em arpejo sobre o violão e cria uma impressão ensolarada e despreocupada, onde Martelli mergulha numa forma bem mais leve do êxtase que lhe é característico. Hoje em dia, Paulo Martelli tem se concentrado num violão de 11 cordas para o qual realiza excelentes transcrições de música barroca. É reconfortante ver que um artista deste calibre encontra espaço para experimentação partindo de um fundamento de tradição, que é a sua convicção artística. Nossos agradecimentos a Gilson Antunes pela consultoria e a Paulo Martelli pelas gravações. Se você quiser enviar comentários, por favor, faça-o através do e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado pela sua audição e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.